Capítulo 10: Impotência desnecessária e insana. Não me impressiono com a vida de ninguém, a menos que as pessoas tenham integridade. No entanto, não fico satisfeito até que sejam perigosas. Por mais que tenha a habilidade para fazer isso, não permitirei que os que estão à minha volta escapem impunes, sendo apenas pessoas agradáveis. Muitos cristãos têm como objetivo principal de vida ser cidadãos respeitados por causa de sua comunidade. O bom caráter possibilita que contribuamos para a sociedade, mas a maioria do que é reconhecido como estilo de vida cristão pode ser conquistado por pessoas que nem mesmo conhecem a Deus. Todo cristão deve ser altamente respeitável e muito mais, e é a parte do muito mais que em geral não está presente. Enquanto o caráter tem de estar no centro do nosso ministério, o poder revoluciona o mundo à nossa volta. Até que a igreja retorne para o modelo de Jesus que abraça verdadeiros revolucionários, continuaremos a ser reconhecidos meramente como pessoas agradáveis, enquanto o mundo, a caminho do inferno, é assolado por doenças e tormentos. Alguns cristãos consideram nobre escolher o caráter em vez do poder. No entanto, não devemos separar os dois. Essa escolha é injustificada e ilegítima. Caráter e poder juntos levam-nos à questão real: obediência. Certa vez, enquanto eu ensinava um grupo de alunos sobre a importância dos sinais e das maravilhas no ministério do Evangelho, um rapaz disse em voz alta: "Passarei a buscar os sinais e as maravilhas quando souber que tenho mais do caráter de Cristo em mim." Por melhor que essa afirmação possa soar, ela provém de uma mentalidade religiosa, não de um coração que se entregou ao Evangelho de Jesus Cristo. Em resposta ao comentário desse aluno, abri o Evangelho de Mateus e li a ordem do Senhor: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." A seguir, perguntei-lhe: "Quem lhe deu o direito de determinar quando você está pronto para obedecer à ordem do Senhor?" Impressionando Deus. Será que alguém acha que Deus se impressiona conosco quando lhe dizemos: "Obedecerei ao Senhor quando tiver mais caráter"? O caráter é moldado pela obediência. Jesus ordenou a seus discípulos a ir, e eles, ao irem, tinham de ensinar a todos os que aprenderam. E parte do que aprenderam foi um treinamento específico para viver e operar no domínio dos milagres. Jesus disse-lhes: "Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios." Agora, eles eram responsáveis por ensinar essa exigência como um estilo de vida a todos os seguidores de Jesus Cristo. Dessa forma, o padrão dele poderia continuar sendo o padrão, a norma para todos os que clamam o nome do Senhor para salvação. Muitos se consideram indignos de ser usados por Deus no domínio dos milagres e, portanto, nunca buscam esse domínio. Não é irônico que os cristãos desobedecem a Deus ao não buscar diligentemente os dons espirituais, não impõem mãos sobre os doentes, nem buscam libertar os cativos, porque percebem a necessidade que têm de mais caráter? Em nenhuma das comissões de Jesus, ele lidou de forma específica com o caráter. Será que a razão por haver tão poucos milagres na América do Norte seja porque muitos antes de nós achavam necessário ser cristãos melhores para ser usados por Deus? Sim. E essa mentira nos manteve em perpétua imaturidade, porque ela nos protege do encontro com o poder que nos transforma. Os resultados são convertidos com treinamentos e mais treinos, até que não tenham mais vida, nem visão e nem criatividade. A próxima geração de convertidos tem de ser tratada de forma diferente. Temos de ajudá-los ao lhes dar uma identidade como transformadores do mundo, fornecendo a eles um modelo de caráter, paixão e poder, e abrindo as oportunidades para que possam servir. Mário Murilo expõe isso da seguinte forma: quando ele pega a Bíblia, seu foco não é a cura emocional, nem a autoestima. Ele pergunta onde está o gatilho e como dispará-lo. Quando ele lê a palavra, quer aplicá-la para levar a sua vizinhança a Deus. Unção, a chave para o crescimento pessoal. O caráter semelhante a Cristo nunca pode ser totalmente desenvolvido se não servir sob o comando da unção. O ministério ungido leva-nos a ter contato com o poder necessário para a transformação pessoal. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento estão cheios de grandes exemplos do outorgar poder para as diligências espirituais. Na história do rei Saul, há um princípio importante. Deus falou que o Espírito do Senhor viria sobre ele e o transformaria em outro homem. A unção transforma o vaso do qual ela flui. Há duas afirmações essenciais apresentadas depois dessa promessa. Primeiro, Deus mudou o coração de Saul. Segundo, o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio dele dos profetas. Saul teve oportunidade de se tornar tudo o que Israel precisava que ele fosse, um rei com um novo coração, e de aprender a fazer tudo o que precisava fazer, ouvir a Deus e declarar a sua palavra, profetizar. Tenho um amigo querido cuja falha de caráter o levou, bem como a sua família, a ficar deficiente espiritualmente por um bom tempo. No entanto, nesse período, ele ainda tinha uma forte unção profética. Ele não foi a primeira pessoa a pensar que seu ministério bem-sucedido representava a aprovação de Deus para a sua vida particular. Muitos foram vítimas desse erro ao longo dos anos. Quando confrontei sobre o seu pecado secreto, ele chorou com profundo pesar. Por causa de sua posição de influência na igreja, sentia a responsabilidade de o disciplinar. Nenhuma organização chega a ser mais forte que sua habilidade de disciplinar os seus membros, independentemente de qual seja ela: negócios, governo, igreja ou família. Parte de minha restrição a ele foi impedi-lo de entregar palavras proféticas por um período de tempo. Ele aceitou essa direção como algo necessário em sua vida. Depois de vários meses, passei a ficar cada vez mais preocupado com essa afirmação em relação ao rei Saul e a meu amigo. Percebi que se não lhe permitisse ministrar sob a unção, eu estaria limitando a sua exposição àquilo que selaria e estabeleceria sua vitória. Quando o liberei para voltar a profetizar, havia nova pureza e poder em sua palavra. Foi seu encontro pessoal com a unção no ministério que o transformou em outro homem. Falsificações existem. Uma nota falsa de R$ 100 não anula o valor da nota verdadeira. Da mesma forma, um dom falso, mal usado ou usado descomedidamente, não invalida a nossa necessidade do poder do Espírito Santo para vivermos como Jesus viveu. Centavos não são falsificados, porque isso representaria muito esforço para pouco retorno. Da mesma forma, o demônio só trabalha para copiar ou distorcer aquelas coisas na vida cristã que potencialmente causam um grande impacto. Quando vejo outros que buscaram grandes coisas em Deus, mas falharam, fico motivado a continuar de onde eles pararam. Isso me diz que há um tesouro nesse campo e estou pronto a procurá-lo com um abandono arrojado. Os abusos de uma pessoa nunca justificam a negligência de outra. Muitos daqueles que estão envolvidos com abusos de poder e com as subsequentes manchas na igreja raramente se ofendem com a ausência de sinais e maravilhas. Os olhos dos críticos rapidamente se movem para aqueles que tentaram e falharam, sem levar em consideração os incontáveis milhões de pessoas que confessam a salvação em Jesus, mas que nunca buscam os dons conforme lhes foi ordenado. No entanto, os olhos de Jesus rapidamente buscam ver se há fé na terra. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Para cada charlatão, há milhares de bons cidadãos que realizam pouco ou nada para o reino. O propósito do poder. Muitos acreditam que o poder do Senhor só existe para ajudar a sobrepujar o pecado. Essa compreensão fica muito aquém da intenção do Pai para nós, ou seja, de nos tornar testemunhas da existência de outro mundo. Não parece estranho que toda a nossa vida cristã deva focar o sobrepujar algo que já foi derrotado? O pecado e sua natureza foram arrancados pela raiz. Muitos clamam constantemente para o Pai a fim de ter mais poder para viver em vitória. O que mais ele pode fazer por nós? Se a sua morte não foi o suficiente, o que mais existe ali? A batalha já foi travada e vencida. Será que esse processo de trazer à tona questões já tratadas pelo sangue é o que realmente dá vida a essas questões? Muitos da igreja estão acampados do lado errado da cruz. O apóstolo Paulo tratou dessa questão quando afirmou: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O verbo considerar-se aponta para a nossa necessidade de mudar a nossa mente. Não preciso de poder para sobrepujar algo se estou morto para isso. No entanto, preciso de poder para ter ousadia no domínio dos milagres e no impossível. Parte de nosso problema é este. Estamos acostumados a fazer para Deus as coisas que não são impossíveis. Se Deus não se mostrar e não nos ajudar, ainda assim podemos ser bem-sucedidos. Deve haver um aspecto da vida cristã que é impossível sem a intervenção divina. Isso nos mantém no limite e em contato com o nosso verdadeiro chamado. Não se engane, o caráter é uma questão suprema para Deus. No entanto, sua abordagem é muito diferente da nossa. A retidão não se estrutura em nós por nosso próprio esforço. Desenvolve-se quando desistimos de lutar e aprendemos a abandonar-nos completamente à vontade do Senhor. Revestidos de poder. Tão grande era a necessidade de poder dos discípulos para que fossem testemunhas que eles não deviam deixar Jerusalém até que o recebessem. A palavra poder, dunamis, fala do domínio do milagre. O termo origina-se de dunamai, que quer dizer habilidade. Pense sobre isso. Temos de nos revestir da habilidade de Deus. Os outros 11 discípulos foram as pessoas mais bem treinadas em sinais e maravilhas em toda a história. Ninguém viu ou fez mais que eles, exceto Jesus. E foram esses 11 homens que tiveram de ficar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Quando eles o receberam, já o conheciam. Esse poder veio por intermédio de um encontro com Deus. Alguns, por causa do medo de errar, dizem que é impróprio buscar uma experiência com Deus. Afinal, muitos grupos enganadores vieram daqueles que fundamentaram suas crenças em experiências que conflitam com as Escrituras. Sob o governo de tais atitudes, o medo torna-se nosso mestre. No entanto, por que esses mesmos indivíduos temem pertencer aos campos de doutrina estável, mas sem poder? Essa decepção é menos perigosa que o poder do abusador? Você enterrará seus dons e dirá ao mestre, quando ele vier, que estava com medo de errar? Poder e caráter estão tão intimamente alinhados nas Escrituras que você não pode ser fraco em um sem minar o outro. Nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por volta de 25 anos atrás, ouvi alguém mencionar que se pudéssemos aprender o que significa não entristecer e não apagar o Espírito Santo, saberíamos o segredo de ser cheios do Espírito. Embora isso possa ser simplista, nessa afirmação há duas verdades importantes que lidam diretamente com a armadilha do caráter versus poder. O mandamento "não entristeça o Espírito Santo de Deus" explica como nosso pecado afeta e entristece o Senhor. Esse preceito é centrado no caráter. O pecado é definido de duas maneiras: fazer coisas erradas e falhar em fazer as coisas certas. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. desviar-se do caráter de Cristo entristece o Espírito Santo. Ainda sobre esse tema, considere o mandamento: não apaguem o Espírito, o qual foca a nossa necessidade de seguir a liderança do Espírito Santo. Apagar quer dizer interromper o fluxo de algo. Como o Espírito Santo está pronto para trazer salvação, cura e libertação, temos de fluir com ele. Falhar nessa tarefa obstrui seu esforço de nos levar para o sobrenatural. Se o Espírito tem de ser livre para se mover em nossa vida, estaremos constantemente envolvidos com impossibilidades. O sobrenatural é seu reino natural. Quanto mais importância dermos ao Espírito Santo, mais essas questões se tornam supremas em nosso coração. Busque um encontro. Em algum ponto, temos de acreditar em um Deus que é grande o suficiente para nos manter seguros em nossa busca por mais dele. Falando em termos práticos, para muitos cristãos, o demônio é maior que o próprio Deus. Como um ser criado e caído poderia ser comparado com o infinito Senhor da Glória? Essa é uma questão de confiança. Se eu focar a minha necessidade de me proteger da decepção, estarei sempre de forma irresistível, consciente do poder do demônio. Se meu coração estiver totalmente voltado para aquele que é poderoso para impedir-me de cair, ele será o único a me impressionar. Minha vida reflete o que vejo em meu coração. Portanto, como caminhamos no poder de Deus? Primeiro, precisamos buscá-lo. A vida de poder é uma vida de permanência em Cristo, manter-se ligado à nossa fonte de poder. A fome por demonstração de poder não tem de ser separada de nossa paixão por ele. No entanto, para perceber isso, nossa fome por ele, em parte, tem de ser vista em nossa busca cheia de paixão pelos dons espirituais. Esse é o mandamento. Nessa diligência, tenho de desejar apaixonadamente encontros transformadores de vida com Deus, vez após vez. Tenho de clamar dia e noite por eles e ser específico. Tenho de estar disposto a viajar para conseguir o que preciso. Se Deus se move em um lugar distinto daquele em que moro, tenho de ir até lá. Se Ele usa alguém mais do que me usa, tenho de humildemente ir até essa pessoa e pedir que ore por mim com imposição de mãos. Alguns podem perguntar: por que Deus não pode tocar-me onde estou? Ele pode. No entanto, em geral, ele se move de forma que enfatize a nossa necessidade por outras pessoas, em vez de aumentar a nossa independência. Homens sábios sempre estão dispostos a viajar. Minha história, gloriosa, mas não agradável. Em minha busca pessoal por mais poder e unção em meu ministério, viajei para muitas cidades, incluindo Toronto. Deus usou minhas experiências nesses lugares para me preparar para encontros transformadores de vida em minha cidade. Certa vez, no meio da noite, Deus veio em resposta à minha oração por mais dele em minha vida, mas não da forma que eu esperava. Passei de um sono profundo para o estado de semiconsciência de um estalar de dedos. Um poder inexplicável começou a pulsar através do meu corpo. Aparentemente, algo parecido com uma eletrocução. Era como se eu tivesse sido ligado a uma tomada com milhares de volts de eletricidade fluindo do meu corpo. Meus braços e pernas saltavam em explosões silenciosas, como se algo estivesse sendo liberado por intermédio de minhas mãos e pés. Quanto mais tentava parar isso, pior a situação ficava. Logo descobri que não era uma luta livre que eu teria de vencer. Não ouvi nenhuma voz e nem tive visões. Essa foi simplesmente a experiência mais avassaladora da minha vida. Era poder bruto, era Deus. O Senhor veio em resposta à oração que eu fazia havia meses. Deus, preciso ter mais do Senhor a qualquer custo. No dia seguinte, à noite gloriosa, reuni-me com um bom amigo e profeta, Dick Joyce. Era 1995. No final da reunião, orei por ele que estava tendo dificuldades em experimentar a presença de Deus. Disse-lhe que sentia que Deus o surpreenderia com um encontro no meio do dia ou até mesmo às 3 horas da madrugada. Naquela noite, quando o poder caiu sobre mim, olhei para o relógio. Eram 3 horas exatamente. Sabia que eu fora preparado. Por meses eu pedira a Deus que me desse mais de sua presença. Não tinha certeza se essa era a forma correta de orar, nem compreendia a doutrina por trás do meu pedido. Tudo o que sabia era que tinha fome de Deus. Para mim, aquele fora um clamor constante, dia e noite. O momento divino foi glorioso, mas não agradável. De início fiquei envergonhado, embora só eu soubesse que eu estava naquela condição. Enquanto estava ali deitado, imaginei-me diante da congregação, pregando a palavra como gostava de fazer. No entanto, vi meus braços e minhas pernas todos desconjuntados, como se enfrentasse algum problema físico muito sério. A cena mudou. Eu estava andando na rua principal de nossa cidade, bem em frente de meu restaurante favorito. E mais uma vez, meus braços e pernas se moviam descontroladamente de cá para lá. Não conheço ninguém que acreditaria que isso era de Deus. Recordei-me da história de Jacó e seu encontro com o anjo do Senhor. Ele mancou pelo resto da vida. E depois havia também a história de Maria, a mãe de Jesus. Ela teve uma experiência com Deus na qual nem mesmo seu noivo acreditou, embora a visitação de um anjo o tenha ajudado a mudar de ideia. O resultado dessa visitação foi dar à luz o Cristo criança e depois carregar o estigma de ser a mãe de um filho ilegítimo. Tudo estava ficando claro, o favor de Deus, algumas vezes quando visto da perspectiva da terra e quando visto da perspectiva do céu, parece diferente. Meu pedido, por mais de Deus, custava um preço. As lágrimas começaram a ensopar meu travesseiro à medida que me lembrava das orações dos meses anteriores e as contrastava com as cenas que passavam por minha mente. Em primeiro plano, estava a percepção de que Deus queria fazer uma troca, o aumento de sua presença em troca da minha dignidade. É difícil explicar como você conhece o propósito do Senhor em um encontro como o que tive. Tudo o que posso dizer é que você sabe o que está acontecendo. Você conhece o propósito do Senhor tão bem que qualquer outra realidade desaparece nas sombras à medida que ele toca a única coisa que lhe interessa. Em meio às lágrimas, cheguei ao ponto em que seria impossível retornar. Capitulei com alegria, clamando: mais Deus, mais! Preciso ter mais do Senhor a qualquer custo. Se perder a respeitabilidade e ganhar o Senhor em troca, farei essa troca com alegria. Só quero que me dê mais do seu poder. As ondas de poder não cessaram, continuaram a noite toda e eu orava e chorava: mais, Senhor, mais! Por favor, dê-me mais do Senhor. A experiência acabou às 6h38 da manhã e levantei-me totalmente renovado. Essa experiência continuou nas 2 noites seguintes, iniciando-se momentos depois de eu me deitar, remando contra a corrente. A paixão bíblica é uma mistura de humildade, fome de sobrenatural e fé. Busquei porque fui buscado. A letargia não deve ser encontrada em mim, e se a vida cristã normal à minha volta ficar aquém do padrão bíblico, tenho de remar contra a corrente. Se as pessoas não estiverem sendo curadas, não racionalizarei, a fim de que todos à minha volta se sintam confortáveis com essa lacuna. Ao contrário, buscarei a cura até que ela venha ou até que a pessoa vá ter com o Senhor. Não baixarei o padrão da Bíblia para que chegue a meu nível de experiência. Jesus curou todos os que vieram a ele. A aceitar qualquer outro padrão representa trazer a Bíblia para o meu nível de experiência e negar a natureza daquele que é imutável. Quanto ao ministério de poder, tudo o que recebo de Deus tenho de distribuir. Você só recebe para guardar aquilo que distribui. Se quer ver as pessoas curadas, busque os doentes e ofereça-se para orar por eles. Embora eu não seja o curador, tenho controle sobre minha disposição de servir aos necessitados. Se ministrar para os necessitados, forneço ao Senhor uma oportunidade para que Ele mostre seu amor extravagante pelas pessoas. O ministério dos sinais e maravilhas não chega a lugar nenhum se tivermos medo de falhar. Como diz Randy Clark, tenho de estar disposto a falhar se quiser ser bem-sucedido. Buscando fruto. Jesus disse que precisamos receber o reino como uma criança. A vida de poder sente-se em casa no coração dos pequenos. A criança tem um apetite insaciável por aprender. Seja como uma delas e leia as obras daqueles que foram bem-sucedidos em seu ministério de cura. Fique longe dos livros e das fitas daqueles que dizem que isso não deve e não pode ser feito. Se o autor não andar no poder, não o ouça, por mais proficiente que ele seja em outra área. Um especialista em finanças bíblicas não é necessariamente proficiente em sinais e maravilhas. Respeite o lugar desse indivíduo no plano de Deus e na área em que ele é especialista, mas jamais perca seu precioso tempo lendo as obras dos que não fazem o que ensinam. Ficamos com excesso de peso por causa das teorias dos cristãos da sala de aula. Precisamos aprender com aqueles que põem a mão na massa. Certa vez, alguém trouxe um livro para o meu escritório que criticava o reavivamento iniciado em Toronto em janeiro de 1994. Recusei-me a ler e joguei fora. Talvez você diga, você não é uma pessoa de mente aberta. E você está certo. Sou responsável por proteger o que Deus me deu. Ninguém mais tem essa missão. Ardendo em minha alma está um pouco da chama original que caiu no dia de Pentecoste. Essa chama foi passada adiante, geração após geração. O fogo arde no mais íntimo de meu ser e por causa disso jamais serei o mesmo de novo. Minha paixão por Jesus cresce continuamente e os sinais e maravilhas que ele prometeu estão acontecendo como parte regular de minha vida. Para mim, levar em consideração as críticas desse avivamento seria o mesmo que dar ouvidos a alguém tentando provar que eu deveria ter casado com outra mulher. Primeiro, amo minha esposa e não tenho o menor interesse em mais ninguém. Segundo, recuso-me a dar ouvidos às opiniões de qualquer pessoa que deseja minar o meu amor. Só aqueles que contribuem para aumentar o meu compromisso com ela têm permissão para falar algo. Qualquer coisa menos que isso seria tolice da minha parte. Os críticos desse reavivamento, sem perceber, tentam separar-me de meu primeiro amor. Não darei espaço a eles. Tenho muitos amigos que são capazes de ler críticas sem ser afetados por elas. Respeito-os por essa habilidade de pôr a mão na lama sem manchar o coração. Não tenho a menor vontade de fazer isso. Esse não é o meu dom. Aprenda como você funciona melhor e depois faça só aquilo que se ajusta a você. Embora eu não tenha tempo para críticas, dou sempre as boas-vindas a quem fere por amor. As correções apresentadas por intermédio dos relacionamentos relevantes em nossa vida nos mantêm afastados da decepção. E se nada acontecer? Se ensinarmos, pregarmos ou testemunharmos e nada acontecer, temos de voltar para a prancheta, nossos joelhos. Não invente desculpas para a falta de poder. Por décadas, a igreja foi culpada de criar a doutrina para justificar a sua falta de poder, em vez de clamar a Deus para mudar a situação. A mentira em que passaram a acreditar deu origem a um ramo da teologia que infectou o corpo de Cristo com o medo do Espírito Santo. Esse ensinamento engana sobre o disfarce de não permitir o engano. A palavra precisa ir adiante com poder. O poder é o reino do Espírito. Uma palavra sem poder é a letra, não o Espírito. E todos nós sabemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vidas precisam ser transformadas em nosso ministério da palavra. Tenha em mente que a conversão é o maior e mais sensacional milagre de todos. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Se o Evangelho apresentado não tem poder, é porque está sendo influenciado pela sabedoria humana. Oração, a porta para o poder. Sempre que separo tempo para buscar a Deus sobre a necessidade de poder para apoiar a sua mensagem, o Senhor vem com o aumento de seu poder no ministério. Os milagres são ampliados. Aprendi algo muito útil em relação a esse assunto com Randy Clark, quando ele percebe que há certas curas que não estão acontecendo nos cultos que dirige. Clama a Deus mencionando doenças específicas. Ele tinha muito poucos milagres relacionados com o cérebro, como dislexia. Após clamar pela manifestação desses tipos de milagre, começou a experimentar um grande salto nessa área. Seguia sua orientação e nunca vi Deus falhar. Pedidos específicos são bons porque são mensuráveis. Algumas de nossas orações são muito gerais. Deus poderia respondê-las e jamais saberíamos disso. Depois de aprender esse princípio com o exemplo de Randy Clark, comecei a orar pela cura de desordens no cérebro. Um desses milagres aconteceu com uma mulher, Cindy. Disseram-lhe que um terço do seu cérebro estava bloqueado. 23 desordens de aprendizagem a impediam de fazer algo que envolvesse memorização, números ou mapas. Em um de nossos cultos de sexta noite, Cindy ficou na fila de oração para receber a bênção de Deus. Quando oramos, ela caiu sob o peso da glória do Senhor. Durante o período em que permaneceu caída no chão, sobrepujada pelo poder de Deus, teve uma visão em que Jesus lhe perguntou se ela queria ser curada. É óbvio que Cindy respondeu afirmativamente. Então, ao comando do Senhor, ficou de pé de um salto e foi correndo buscar a sua Bíblia. Pela primeira vez em sua vida, tudo estava onde supostamente deveria estar. Quando 2 semanas depois, ela testemunhou sobre o milagre, citou muitos versículos que memorizara nesse breve espaço de tempo. Pague agora ou pague depois. Ouvimos muito sobre o custo da unção. Sem sombra de dúvida, caminhar com Deus em poder tem um custo para todos os que se entregam a essa ordem do Senhor. No entanto, a ausência de poder é ainda mais custosa. No capítulo seguinte, descobriremos como a eternidade é afetada por nossa falta de poder.